Escreve-me by Florbella Espanca, read in Portuguese, for LibriVox.org, by Rosângela Cardoso, Ceará, Brasil. Escreve-me, ainda que seja só uma palavra apenas, suave como teu nome e casta como um perfume casto das açucenas. Escreve-me, há tanto tempo que te não vejo, amor. Meu coração morreu já, e no mundo, aos pobres mortos, ninguém nega uma frase de oração. Amo-te. 5 letras pequeninas, folhas leves e tenras de boninas, um poema de amor e felicidade. Não queres mandar-me esta palavra apenas? Olha, manda então, brandas, serenas, 5 pétalas roxas de saudade. End of poem. This recording is in the public domain.